O Gabinete Institucional de Segurança das Eleições 2018, do qual faz parte o Ministério Público de Minas Gerais, esteve reunido na tarde desta quarta-feira, 3 de outubro, para definir os últimos detalhes referentes à segurança do pleito no Estado. O Gabinete de Segurança foi instalado em agosto, com o objetivo de promover ações de prevenção e repressão de distúrbios durante as eleições. Foram discutidas questões como crimes eleitorais, entre eles a boca de urna, e segurança dos candidatos e eleitores no primeiro turno das eleições. A juíza diretora do Foro Eleitoral de Belo Horizonte, Andréia Miranda, dá mais detalhes sobre o papel do Gabinete Institucional. O Gabinete de Segurança Institucional, ele é composto pelas forças de segurança do Estado, as polícias federal, civil e militar, além da Secretaria de Segurança Pública, Ministério Público, Procuradoria Regional Eleitoral. Nós somos incumbidos de garantir a segurança das votações, dos eleitores, enfim, de todo o processo eleitoral em Minas Gerais. A diretora do Foro Eleitoral de BH falou ainda sobre boca de urna, fez um alerta aos eleitores e destacou a questão das fake news. Bom, a questão da boca de urna, é preciso que o eleitor entenda que não pode fazer boca de urna, será coibido pela polícia. Na questão, é preciso orientar aos eleitores sobre a quantidade de fake news que nós temos aí. Uma delas, vou deixar muito claro ao eleitor, o dia da eleição, no caderno de votação, ele poderá simplesmente assinar, não poderá fazer nenhum tipo de anotação, número de candidato. Não faça isso, em hipótese alguma. Deixar claro também que o eleitor que não fez a biometria, o título dele não foi cancelado. Isso é muito importante. Então, por exemplo, o eleitor de Barbacena, Rio Espera, que não fez a biometria, o título não foi cancelado. A biometria apenas é obrigatória em 4 cidades do estado: Uberaba, Uberlândia, Betim e Contagem. O promotor de justiça Edson de Rezende Castro, coordenador do Centro de Apoio Eleitoral do MPMG, destacou a importância do Gabinete de Segurança e falou sobre o trabalho dos 304 promotores de justiça que estarão empenhados nas eleições em Minas Gerais. O gabinete é de uma importância fundamental, né? A partir do momento em que foi criado esse gabinete, há 8 anos atrás, o que nós estamos vendo é uma qualidade muito maior, né? No planejamento e na execução das normas da legislação, exatamente porque essa atuação conjunta, essa combinação entre as instituições, a definição do papel de cada uma das instituições é extremamente importante para a eficiência do sistema. Os 304 promotores eleitorais estarão trabalhando, cada qual na sua zona eleitoral, desde as 7 horas da manhã e até o encerramento da votação, da apuração e da transmissão dos dados, fiscalizando o cumprimento da legislação eleitoral, eventualmente atuando em face daqueles que cometem crimes eleitorais, como boca de urna, compra de votos e outros tantos problemas. Siga o Ministério Público nas redes sociais, procure por MPMG Oficial no Facebook, no Instagram e no Twitter. Do Ministério Público de Minas Gerais, Alex Lanza.